A porta do velho armário de madeira maciça cedeu com um rangido longo e arrastado, revelando o interior escuro, onde o cheiro de poeira e tempo acumulado parecia repousar em silêncio. Elias manteve a mão na maçaneta de metal frio por alguns instantes, deixando que o ar do quarto se misturasse com o ar confinado daquele espaço esquecido. Lá fora, a noite havia trazido uma chuva constante. As gotas batiam contra o vidro da janela em um ritmo irregular, escorrendo em caminhos tortuosos que distorciam as luzes fracas da rua. O som da água caindo sobre as folhas lá fora e o chiado suave dos pneus dos poucos carros que passavam no asfalto molhado formavam uma cortina sonora que isolava o quarto do resto do mundo. Talvez esta seja só mais uma daquelas histórias tranquilas, feitas para relaxar. E às vezes, é só isso que a gente precisa. No fundo da prateleira mais alta, quase escondido por caixas de papelão e cobertores dobrados, descansava um estojo preto. O formato peculiar, estreito em uma ponta e arredondado na outra, denunciava o que havia ali dentro. Fazia muitos anos que aquele estojo não via a luz do ambiente. O couro sintético que o revestia estava opaco, coberto por uma fina e persistente camada de pó cinzento que apagava qualquer brilho que ele pudesse ter tido um dia. Elias olhou para o objeto com uma quietude atenta. Era um desequilíbrio silencioso, uma voz calada que havia sido guardada e deixada para trás. Um instrumento feito para vibrar e preencher o ar não deveria passar décadas trancado no escuro. A decisão se formou de maneira simples e definitiva em sua mente. Ele não deixaria o pequeno violino passar mais uma noite esquecido. Com movimentos lentos, Elias esticou os braços e segurou a alça do estojo. O peso era menor do que ele se lembrava, mas a sensação de segurar algo frágil e precioso continuava a mesma. Ele puxou o estojo com cuidado, evitando que raspasse na madeira da prateleira e o trouxe para perto do corpo. Um leve cheiro de mofo e de tecido antigo desprendeu-se do objeto quando ele o moveu. A chuva lá fora pareceu engrossar um pouco mais. O som da água batendo no telhado, criando uma base contínua e acolhedora para o trabalho que estava prestes a começar. Ele caminhou até o centro do quarto, onde uma mesa de madeira clara e firme estava posicionada sob a luz amarelada de uma luminária pendente. A luz criava um círculo de claridade quente sobre o tampo vazio. Elias pousou o estojo preto no centro desse círculo de luz. O som do fundo do estojo tocando a madeira da mesa foi surdo e seco. Ele passou a mão espalmada sobre a tapa, sentindo a textura áspera da poeira acumulada sob a pele de seus dedos. O pó grudou levemente em sua mão e ele a limpou em um pano macio que estava dobrado no canto da mesa. O estojo possuía duas travas de metal prateado, agora escurecidas pela oxidação do tempo. Elias aproximou-se um pouco mais, observando os pequenos detalhes do metal envelhecido. A promessa daquela noite era simples: devolver a dignidade àquela madeira, limpar as marcas do abandono e preparar o instrumento para que pudesse, quem sabe, voltar a respirar. Ele não tinha pressa. A noite chuvosa se estendia longa e sem interrupções pela frente. O cheiro de terra molhada começava a entrar por uma pequena fresta da janela, misturando-se ao cheiro seco do estojo fechado. Elias puxou uma cadeira de encosto curvo e sentou-se diante da mesa. A madeira da cadeira estralou levemente sob seu peso, acomodando-se. Ele repousou os antebraços na beirada da mesa, olhando para as travas de metal. O quarto estava imerso em uma atmosfera de espera. O som da chuva lá fora parecia lavar não apenas as ruas e os telhados, mas também o próprio tempo que havia se acumulado sobre aquele objeto. Com um suspiro tranquilo, ele levou os polegares até as travas. O metal estava frio. Ele pressionou a primeira trava para o lado. Um clique metálico e seco rompeu o som constante da chuva e coando pelo quarto de forma nítida. O primeiro passo estava dado. O isolamento do pequeno violino havia terminado. Elias moveu a mão para a segunda trava do estojo. O metal ofereceu uma leve resistência, endurecido pelos anos de imobilidade, mas cedeu com um estalo firme sobre a pressão constante do polegar. Com as duas travas soltas, ele segurou a borda da tampa e a ergueu devagar. O zíper que contornava o estojo já havia sido deixado aberto há muito tempo, então a tampa subiu sem dificuldade. As dobradiças na parte de trás rangeram um som baixo e arrastado, como se acordassem de um sono profundo. Quando o estojo se abriu por completo, um aroma denso e complexo invadiu o ar ao redor da mesa. Era um cheiro que misturava a secura da madeira envelhecida, o toque adocicado de resina endurecida e o odor característico de veludo antigo que passou tempo demais sem ventilação. O interior era forrado com um tecido macio de um verde musgo escuro que parecia absorver a luz da luminária. Aninhado no centro desse berço de veludo, repousava o pequeno violino. O instrumento parecia exausto. O verniz que um dia deveria ter refletido a luz com tons quentes de mel e âmbar estava agora coberto por uma manta opaca de poeira fina e cinzenta. As curvas elegantes da madeira perdiam sua definição sobre aquela camada de esquecimento. Duas das quatro cordas estavam arrebentadas. Uma delas estava enrolada sobre si mesma, como um fio de metal retorcido e sem propósito, enquanto a outra pendia frouxa, encostando na madeira com um aspecto desolado. A ponte, aquela pequena peça de madeira clara que deveria manter as cordas erguidas, estava levemente inclinada para a frente, fora de sua posição ideal. Elias observou o estado do instrumento por um longo momento. O som da chuva contra o vidro parecia acompanhar seu olhar, as gotas escorrendo em filetes contínuos enquanto ele absorvia cada detalhe do desgaste. Ele levou as mãos até o violino, segurando-o pelo braço longo e escuro com a mão esquerda e apoiando a base arredondada com a mão direita. Ao levantá-lo do estojo, sentiu a leveza surpreendente da madeira. Era uma casca oca, delicada, que parecia quase frágil demais para suportar a tensão que a música exigia. Ele o deitou com cuidado sobre um pano de algodão branco e limpo que havia estendido sobre a mesa. O primeiro passo era remover a camada de poeira que sufocava o verniz. Elias pegou um tecido de microfibra muito macio, dobrando-o em um pequeno quadrado que cabia perfeitamente na palma de sua mão. Ele começou pelo tampo superior, a parte da frente do violino. O toque do tecido na madeira foi silencioso. Com movimentos circulares e contínuos, sem aplicar força, ele começou a deslizar o pano sobre a superfície. A poeira cedia facilmente, aderindo às fibras do tecido. À medida que a mão de Elias avançava pelas curvas superiores, o verdadeiro tom do violino começava a se revelar sobre a sujeira. Era um marrom dourado, rico e profundo, embora a madeira parecesse ressecada pela falta de cuidados. Ele passou o pano ao redor das duas aberturas no centro do instrumento, os recortes curvos que pareciam letras desenhadas na madeira. Nessas bordas, a poeira havia se acumulado de forma mais espessa. Ele usou a ponta do dedo, coberta com o tecido, para contornar o desenho delicado de cada fresta, recolhendo a sujeira presa ali. O quarto estava preenchido apenas pelo farfalhar suave do tecido contra a madeira e pelo ruído constante da chuva lá fora. Uma rajada de vento fez as gotas baterem com mais força contra a janela, e a luz amarelada piscou por uma fração de segundo, mas logo se estabilizou. Elias virou o pano para usar uma parte limpa. Ele desceu para as curvas inferiores do violino, limpando a área onde o queixo do músico costuma repousar. A poeira ali estava levemente grudada, talvez misturada com alguma antiga umidade, mas cedeu após algumas passagens calmas e repetidas. Quando o tampo superior estava livre da poeira cinzenta, ele segurou o violino pelo braço e o virou de costas. O fundo do instrumento era feito de uma madeira diferente, marcada por linhas horizontais que pareciam pequenas ondas escuras e claras alternadas. Elias passou o tecido por toda a extensão das costas do violino em movimentos longos, de cima a baixo. A cada passagem, o desenho natural da madeira saltava aos olhos, ganhando contraste. A poeira caía sobre o pano branco da mesa como uma neve suja e fina. Ele limpou as laterais, acompanhando o contorno sinuoso que formava a cintura do instrumento. A sensação de contornar aquelas formas com a mão era como ler um mapa antigo em relevo. Por fim, ele limpou a parte superior, onde ficavam os pinos de afinação, e a voluta, aquela espiral de madeira esculpida na ponta do braço. A poeira se escondia nas voltas da espiral e ele usou um pequeno pincel de cerdas macias para varrer os cantos mais difíceis. O pó se levantou no ar, dançando sobre a luz da luminária, antes de desaparecer. O violino agora estava limpo, livre de sua mortalha cinzenta. A madeira respirava novamente, embora sua superfície ainda se mostrasse seca e sedenta, pedindo por algo que lhe devolvesse a vitalidade perdida. Com a poeira removida, a secura do verniz ficou ainda mais evidente. A superfície do violino, embora agora mostrasse sua cor real, não refletia a luz da luminária de forma contínua. Havia pequenas manchas opacas e uma textura levemente áspera ao toque. Sinais claros de que a madeira havia perdido sua umidade natural ao longo dos anos trancados no armário escuro. Elias abriu uma pequena gaveta na lateral da mesa de trabalho. O som da madeira deslizando sobre os trilhos antigos foi um ruído grave e curto. De lá, ele tirou um pequeno frasco de vidro escuro, fechado com uma tampa de metal rosqueada, e um pedaço de flanela de algodão amarela, nunca antes usado. O frasco continha um óleo natural, preparado especificamente para limpar e hidratar madeiras antigas, sem danificar o verniz original. Elias desrosqueou a tampa metálica. O som metálico da rosca girando antecedeu a liberação de um aroma cítrico e fresco, misturado com um fundo amadeirado muito suave. O cheiro do óleo se espalhou lentamente pelo espaço iluminado da mesa, sobrepondo-se ao odor de poeira e veludo que ainda pairava no ar. A chuva lá fora mantinha seu compasso regular, um murmúrio líquido que parecia abafar os sons da cidade e isolar o quarto em uma bolha de tranquilidade. Elias dobrou a flanela amarela em várias partes até formar uma almofada espessa e macia. Inclinou o pequeno frasco de vidro escuro e pressionou a boca contra o tecido, deixando que apenas algumas gotas do líquido espesso e dourado manchassem o algodão. A mancha escura no tecido amarelo exalou o cheiro cítrico com mais intensidade. Elias recolocou a tampa no frasco e o afastou para o canto da mesa, voltando sua atenção para o corpo do violino que descansava sobre o pano branco. Com a ponta dos dedos repousando levemente sobre o braço do instrumento para mantê-lo firme, Elias encostou a flanela umedecida na parte inferior do tampo da frente. O contato do óleo com a madeira seca produziu uma transformação quase imediata. No exato momento em que o tecido tocou a superfície e começou a se mover em círculos lentos, a opacidade desapareceu. Um brilho profundo, quente e translúcido surgiu no rastro do movimento de sua mão. A cor marrom dourada pareceu acender de dentro para fora, ganhando uma riqueza de tons que antes estava escondida. Ele avançou devagar. A mão direita desenhava pequenos círculos concêntricos, espalhando a fina camada de óleo de maneira uniforme. O som da flanela esfregando o verniz era um sussurro contínuo, macio, que se harmonizava com o barulho das gotas de chuva batendo na janela. Elias contornou as bordas do instrumento, sentindo o relevo sutil onde o tampo se encontrava com as laterais. Ele passou o tecido ao redor das aberturas centrais, tomando cuidado para que o líquido não escorresse para dentro do corpo oco. A madeira absorvia a hidratação com avidez, bebendo o óleo natural e devolvendo um reflexo vívido da luz amarelada da luminária. Após cobrir toda a frente, ele virou o violino. O fundo, com as suas ondas naturais desenhadas na madeira clara e escura, aguardava. Elias aplicou mais duas gotas de óleo na flanela e recomeçou o processo. Aqui o efeito visual era ainda mais impressionante. Conforme o tecido umedecido deslizava pelas costas do instrumento, as linhas horizontais pareciam ganhar movimento, criando um efeito de profundidade óptica. A madeira parecia tridimensional, as faixas mais escuras se afundando e as faixas mais claras saltando à vista. Ele esfregou a flanela em movimentos longos, acompanhando a direção do veio da madeira, do nescoço até a base. A sensação tátil em suas mãos mudava a cada minuto. O que antes era seco e sem vida, agora parecia macio, quase morno ao toque do tecido atritado. O cheiro de limão e madeira umedecida enchia o quarto, criando uma atmosfera de renovação. Ele passou a flanela pelas laterais curvas, prestando atenção aos cantos pontudos que formavam o desenho clássico do instrumento. Cada centímetro foi tocado, cada curva recebeu sua cota de hidratação. Por fim, ele usou uma parte seca da mesma flanela para retirar qualquer excesso de óleo que a madeira não houvesse absorvido. O movimento agora era mais rápido, polindo a superfície com leveza. O violino, deitado sobre a mesa, não parecia mais um objeto resgatado de um esquecimento empoeirado. Ele brilhava com uma dignidade silenciosa, refletindo o círculo de luz da luminária em sua superfície agora lisa e restaurada. A madeira estava saciada, suas cores reavivadas, pronta para suportar o trabalho que viria a seguir. Elias parou por um momento, apoiou as mãos na borda da mesa e apenas observou o brilho profundo do instrumento, enquanto o vento lá fora fazia a chuva tamborilar com um pouco mais de pressa contra o vidro escuro. O corpo do violino agora brilhava com uma saúde renovada, mas a parte superior do instrumento, onde ficava o longo braço escuro e os mecanismos de afinação, ainda carregava as marcas do tempo e do abandono. Elias focou seu olhar na longa tira de madeira escura que descia pelo braço do violino, o lugar onde os dedos do músico deveriam pressionar as cordas. Essa peça, feita de uma madeira incrivelmente densa e escura, estava manchada por marcas antigas de suor e poeira incrustada. Acima dela, na caixa de afinação, quatro pinos de madeira negra seguravam os restos retorcidos das cordas velhas. Elias começou o trabalho de limpeza dessa área retirando o que restava das cordas antigas. Com a mão esquerda, ele segurou firmemente o pescoço do violino. Com a direita, segurou o primeiro pino lateral. A madeira do pino estava presa. Ele aplicou uma leve pressão, girando o pino para o próprio corpo. Houve um estalo seco e agudo quando a fricção de anos foi rompida e o pino finalmente cedeu, girando com um ranger áspero. A tensão da corda arrebentada desapareceu por completo. Ele desenrolou o fio de metal oxidado que estava preso no pequeno furo do pino. O metal velho era rígido e áspero ao toque, cheirando a ferro enferrujado. Elias puxou a corda até o final do instrumento, soltando-a da peça escura que prendia na base, e a colocou de lado sobre a mesa. O fio metálico caiu com um ruído fraco e sem ressonância. Ele repetiu o processo com as outras três cordas. Cada pino exigiu um pouco de força para soltar. Cada corda velha foi desenrolada e removida com cuidado para não arranhar a madeira recém-polida. A pequena peça de madeira clara que servia de ponte, agora sem a pressão das cordas para segurá-la no lugar, caiu deitada sobre o tampo. Elias a pegou e a guardou no canto da mesa. O violino estava agora completamente despido, silencioso e vulnerável. Sem as cordas cruzando seu corpo, a longa faixa de madeira preta do braço estava totalmente exposta. Elias pegou um pequeno pedaço de palha de aço, extremamente fina, do tipo usado para polimento delicado. Ele não usaria óleo aqui, pois essa madeira precisava permanecer firme e clina para o contato com os dedos. Com movimentos curtos e precisos, ele começou a esfregar a palha de aço ao longo da madeira escura. O som era um chiado constante, um atrito suave que raspava a sujeira acumulada sem ferir a superfície. Uma poeira muito fina e escura começou a soltar, caindo sobre o pano branco da mesa. A chuva contínua na janela parecia sincronizar com o ritmo de sua mão, o chiado da palha de aço misturando-se ao sussurro dos gotas no vidro. Elias percorreu toda a extensão do braço, de cima a baixo, sentindo a textura da madeira mudar sob a pressão de seus dedos. O que antes era pegajoso e irregular tornou-se incrivelmente liso. Ele limpou a poeira solta com um pano seco. A madeira preta agora revelava seu estado natural, densa, opaca, mas com uma lisura que lembrava a superfície de uma pedra polida pelo rio. Era uma textura fria e firme ao toque. Em seguida, Elias voltou sua atenção para os quatro pinos de afinação. Eles precisavam girar com suavidade, mas ao mesmo tempo travar com firmeza para segurar a tensão das novas cordas. Ele retirou o primeiro pino completamente do buraco. O pequeno cone de madeira escuro tinha duas marcas circulares brilhantes onde o atrito com a caixa de afinação era maior. Elias pegou um pequeno bastão que parecia um giz escuro, feito de uma mistura de argila e grafite, específico para lubrificar e dar aderência a essas peças. Ele passou o bastão ao redor das marcas brilhantes do pino. O material esfarelou levemente, cobrindo a madeira com uma fina camada cinza. Ele devolveu o pino no buraco e o girou várias vezes. O som áspero e rangente de antes havia sumido. Agora o pino girava com uma resistência macia, silenciosa, prendendo-se firmemente quando Elias o empurrava um pouco mais para dentro. Ele testou o movimento com o polegar e o indicador, sentindo a precisão mecânica da madeira contra a madeira. Satisfeito, repetiu o processo com os outros três pinos: tirar, aplicar o grafite, recolocar, girar. A repetição do gesto trazia uma calma mecânica ao ambiente. O violino agora estava limpo em sua totalidade. Seu corpo brilhava com o óleo. Seu braço estava liso e preparado, e seus mecanismos de afinação funcionavam com a precisão de um relógio antigo recém-lubrificado. A afunação estava pronta. O instrumento estava limpo de seu passado e preparado para receber os elementos que lhe dariam voz novamente. Elias encostou-se no encosto da cadeira, sentindo a leve tensão em seus ombros relaxar. Ele olhou para a janela escura, onde a água da chuva formava padrões mutáveis no vidro, e respirou fundo, sentindo o cheiro de madeira, óleo cítrico e grafite que agora dominava o quarto. Sobre a mesa, ao lado das ferramentas de limpeza, havia um envelope de papel pardo, selado e inacto. Elias esticou a mão e o puxou para o centro do círculo de luz. O som do papel rígido deslizando sobre a madeira da mesa foi nítido e seco. Ele virou o envelope e levantou a aba traseira, rompendo o selo com o polegar. Dentro, havia quatro pequenos pacotes de papel translúcido, cada um contendo uma corda, enrolada em um círculo perfeito. Ele pegou o pacote marcado com a letra que indicava a corda mais grossa e grave. Ao abrir o papel fino, a corda de metal saltou levemente em sua mão, desenrolando-se como uma pequena mola prateada. O metal novo brilhava intensamente sob a luz da luminária. Em uma das pontas, havia uma argola de metal dourado. Na outra, o fio estava encapado por uma linha de seda vermelha firmemente enrolada. A corda estava fria e áspera pelo revestimento espiralado que a compunha. Elias segurou o violino pelo braço, mantendo-o firme sobre a mesa. Ele pegou a ponta com a argola e a encaixou na fenda da peça escura na base do instrumento, puxando-a para que ficasse travada. Em seguida, esticou a corda ao longo do corpo do violino, passando-a por cima do braço negro e liso até chegar à caixa de afinação. Ele pegou a ponta envolvida em seda vermelha e a inseriu no pequeno furo do pino correspondente. A ponta do metal atravessou a madeira com facilidade. Com os dedos da mão direita, ele começou a girar o pino de afinação para longe de si. O movimento era lento. A cada volta, a corda se enrolava ordenadamente ao redor da madeira do pino, a seda vermelha criando um contraste forte com a madeira escura. A folga da corda foi diminuindo. Elias usou o indicador da mão esquerda para manter a corda alinhada enquanto ela começava a esticar. A tensão começou a crescer. O metal antes loso se tornou uma linha reta e rígida. ele não apertou até o fim, deixando-a apenas firme o suficiente para não escapar. O pequeno violino soltou um estalo quase inaudível, um som de madeira se ajustando à primeira pressão depois de tantos anos. Ele repetiu o processo com a segunda corda, um pouco mais fina que a primeira. A argola na base, a ponta de seda azul no furo do pino. Girar, enrolar, esticar. O som metálico da corda raspando na madeira enquanto se acomodava misturava-se ao tamborilar da chuva, que agora caía em um ritmo constante e hipnótico, sem picos de vento, apenas uma cortina de água contínua lá fora. A terceira corda era ainda mais fina, lisa sob os dedos, sem a textura espiralada das cordas mais graves. A ponta de seda amarela encontrou seu caminho pelo furo do pino. Elias girou a madeira, sentindo a resistência mecânica suave que havia preparado antes. A corda subiu, esticando-se paralelamente às outras duas. Por fim, a última corda. Era a mais fina de todas, um fio de aço nu, que parecia quase cortante ao toque. A ponta de seda amarela foi inserida no último pino. Elias girou com cuidado extra, sabendo que essa era a corda mais frágil e propensa a arrebentar se a tensão fosse muito brusca. O fio de aço esticou-se com um zumbido agudo e abafado quando ele passou o dedo sobre ele para testar a tensão. Agora as quatro cordas estavam estendidas sobre o instrumento, mas encostadas na madeira do braço. Faltava a ponte, o coração estrutural que elevaria as cordas e transmitiria a vibração para o corpo do violino. Elias pegou a pequena peça de madeira clara que havia guardado no canto da mesa. Ela tinha o formato de um arco com pequenos recortes elaborados e quatro entalhes minúsculos na parte superior curva. Ele afrouxou levemente as cordas, apenas o suficiente para criar um espaço entre elas e o corpo do instrumento. Com cuidado, ele deslizou a ponte de madeira por baixo das cordas de metal, posicionando-a exatamente entre as duas aberturas curvas no centro do tempo. A base da ponte, com os dois pequenos pés esculpidos, assentou perfeitamente sobre a curva do verniz. Elias segurou a ponte na vertical com o polegar e o indicador da mão esquerda. Com a mão direita, ele começou a girar os pequenos pinos de afinação novamente, aumentando a tensão das cordas aos poucos, alternando entre elas para que a pressão sobre a ponte fosse distribuída por igual. Conforme a tensão aumentava, as cordas pressionavam a ponte contra o corpo do violino. O instrumento pareceu ganhar vida física sob suas mãos. A madeira oca rangia muito levemente, aceitando o peso, distribuindo a força ao longo de suas curvas. As quatro cordas agora repousavam em seus pequenos entalhos no topo da ponte, erguidas acima do braço escuro, paralelas e prontas. Elias passou o polegar rapidamente pelas quatro cordas. O som não era musical, era apenas um acorde seco e metálico, solto no ar, mas a ressonância já estava lá. O violino viajou pelo corpo do violino e pôde ser sentida na madeira da mesa. O instrumento estava inteiro novamente. A estrutura havia sido reconstruída. Com o violino montado e repousando sobre a mesa, a atenção de Elias se voltou para a tampa do estojo aberto. Preso na parte interna superior, retido por uma pequena presilha giratória, estava o arco. Era uma vara longa e fina de madeira escura, levemente curvada para dentro, que terminava em uma pequena peça quadrada na base, adornada com um círculo de madrepérola que refletia a luz de forma iridescente. Ele girou a presilha e soltou o arco. Ao segurá-lo, percebeu que a fita de crina de cavalo que deveria estar esticada de ponta a ponta pendia frouxa e desordenada. Alguns fios estavam soltos, rompidos pelo ressecamento, pendurados como teias de aranha brancas contra a madeira escura. O arco era a ferramenta que arrancaria o som das cordas. Sem ele, o violino permaneceria mudo. Elias pegou uma pequena tesoura de pontas finas que estava em sua caixa de ferramentas. Com precisão e calma, ele separou os fios rompidos do resto da fita frouxa. Ele não os puxou, pois isso poderia soltar a amarração interna. Em vez disso, cortou cada fio quebrado rente às extremidades do arco. O som das lâminas de metal cortando a crina seca era um clique minúsculo e agudo. Ele retirou cerca de 5 ou 6 fios danificados, deixando apenas aqueles que ainda estavam inteiros e bem presos de ponta a ponta. Depois de remover os fios soltos, ele segurou a base do arco com a mão esquerda e usou a direita para girar o pequeno parafuso de metal prateado na extremidade. O metal estava um pouco duro no início. Elias aplicou uma pressão firme e lenta. O parafuso girou com um rangido leve e a pequena peça de madeira que segurava a base da crina começou a se mover para trás, puxando os fios. A fita de crina, antes frouxa e desordenada, começou a se alinhar. Conforme ele continuava a girar o parafuso, a fita foi se esticando, transformando-se em uma superfície plana, branca e tensa, separada da vara de madeira por um espaço de pouco mais de um dedo. A vara de madeira escura resistiu à tensão, acentuando levemente sua curvatura natural. Elias parou de girar quando sentiu que a crina estava firme, mas cedia levemente sob a pressão do polegar. A tensão estava no ponto certo, equilibrada, pronta para o atrito. No entanto, a crina nova ou recém-limpa é lisa demais para produzir som. Ela escorregaria sobre o metal das cordas, sem agarrá-las. Era preciso adicionar atrito. Elias alcançou um pequeno bloco retangular embrulhado num pano macio dentro de um compartimento do estojo. Ao desenrolar o pano, revelou um bloco de resina sólida, translúcida e de cor âmbar de escuro. Era o breu. A superfície do bloco estava lisa e vítrea, intocado há muito tempo. Para que a resina aderisse à crina, a superfície lisa do bloco precisava ser quebrada. Elias pegou uma pequena lixa de papel e passou levemente sobre o topo do bloco de âmbar. O atrito arranhou a superfície, criando uma camada de pó branco e fino sobre a resina amarelada. O cheiro de seiva de pinheiro, doce e pungente, subiu imediatamente no ar, misturando-se com o cheiro da chuva que continuava a cair lá fora. O aroma era forte, evocando a lembrança de florestas úmidas e madeira cortada. Ele segurou o bloco de resina com a mão esquerda e o arco com a direita. Colocou a fita de crina esticada sobre a superfície arranhada da resina. Com um movimento longo e contínuo, deslizou o arco da base até a ponta sobre o bloco. O som foi imediato e áspero, um chiado seco e vibrante de atrito puro. O pó branco da resina transferiu-se para os fios da crina. Ele repetiu o movimento, de baixo para cima, de cima para baixo. O som do raspar do arco sobre a resina criava um ritmo próprio no quarto silencioso, um ir e vir cadenciado que acompanhava o som das gotas na janela. A cada passagem, a crina ia perdendo sua aparência lisa e brilhante, ganhando uma textura opaca e esbranquiçada. Um pó finíssimo caía no ar a cada movimento brusco, flutuando sobre a luz da laminária como poeira estelar antes de pousar sobre a mesa. Elias passou o arco sobre a resina mais algumas vezes, focando nas extremidades, onde a pressão costuma ser maior. Ele testou a aderência passando a ponta do polegar levemente sobre os fios esticados. O dedo encontrou resistência, agarrando-se à textura áspera e poeirenta que agora cobria a crina. O arco estava preparado. Ele o pousou suavemente sobre a mesa, ao lado do violino. A ferramenta de voz e a caixa de ressonância estavam finalmente prontas para se encontrarem. A noite lá fora parecia ter silenciado um pouco, a chuva diminuindo sua intensidade para um murmúrio constante, como se o ambiente inteiro aguardasse o que viria a seguir. O violino e o arco repousavam lado a lado sobre a luz quente da laminária. Elias olhou para suas mãos, notando o pó branco da resina nos dedos e o brilho sutil do óleo nas palmas. Ele limpou as mãos na toalha de algodão, antes de esticar os braços para pegar o instrumento. Ele segurou o violino pelo braço escuro com a mão esquerda e o ergueu. O peso do instrumento agora parecia diferente, mais sólido, carregado com a tensão das cordas de aço e a pressão da ponte sobre a madeira. Ele não precisou de um afinador eletrônico. Em uma javela próxima, encontrou um pequeno diapasão de metal em formato de U. Elias bateu as pontas do diapasão na borda da mesa e levou a haste vibrante para perto do ouvido. Um tom puro, limpo e contínuo preencheu sua audição, vibrando no ar com uma frequência exata. Era a nota de referência. Apoiando a base do violino sobre a perna, ele usou o polegar direito para beliscar a segunda corda mais fina. O som que saiu foi frouxo e grave, fora do tom perfeito. Com a mão esquerda, ele segurou o pino de afinação correspondente. Beliscou a corda novamente e, enquanto o som ainda soava, girou o pino de afinação milimetricamente para frente. A nota subiu, deslizando pelo ar como um suspiro que se eleva, até se alinhar exatamente com a memória do tom do diapasão. A harmonia foi alcançada. A corda vibrou com clareza. Ele repetiu o processo com as outras três cordas, usando a primeira como referência. Beliscar a corda, ouvir a oscilação, girar o pino de madeira, sentir a tensão aumentar sobre os dedos e ouvir a nota se estabilizar. Os estalos secos e curtos da madeira se ajustando à pressão pontuavam o processo. O som da chuva lá fora parecia recuar, tornando-se apenas uma textura de fundo suave diante das notas metálicas e vibrantes que começavam a nascer no quarto. Quando as quatro cordas estavam alinhadas, respondendo umas às outras com ressonância perfeita, Elias parou. Ele se levantou da cadeira, o espaço ao redor da mesa parecia ter encolhido diante da presença do instrumento afinado. Ele pegou o arco com a mão direita, segurando a base com a leveza necessária, os dedos curvados e relaxados sobre a madeira e a madrepérola. Com a mão esquerda, ele levantou o violino e o encaixou entre o ombro e o lado esquerdo do queixo. A madeira lisa e polida tocou sua pele, fria no primeiro contato, mas logo absorvendo o calor de seu corpo. Ele sentiu o cheiro do óleo cítrico e da madeira velha subindo diretamente para suas narinas. Ele posicionou o arco sobre as cordas, exatamente no espaço entre a ponte e o final do braço negro. A crina, coberta pelo pó áspero da resina, tocou a corda mais grave de metal. Elias não tinha a intenção de tocar uma melodia complexa ou uma peça rápida. Ele apenas queria ouvir a voz daquele objeto que havia ficado calado por tanto tempo. Com um movimento longo, lento e contínuo de todo o braço direito, ele puxou o arco para baixo. A crina agarrou o metal da corda. O atrito gerou uma vibração instantânea que desceu pela ponte, se espalhou pelo tampo superior, ricocheteou no fundo de madeira ondulado e explodiu para fora através das aberturas curvas. Um som profundo, escuro e incrivelmente rico preencheu o quarto. Era uma nota longa e sustentada. A vibração física do som viajou da madeira do violino diretamente para o osso da mandíbula de Elias, descendo por sua clavícula e se espalhando pelo peito. Era uma sensação tátil e sonora ao mesmo tempo. O som não era estridente, era maduro, aveludado, carregando o peso dos anos em que a madeira havia secado e envelhecido no escuro. Elias chegou à ponta do arco e, sem interromper o fluxo, inverteu o movimento, empurrando o arco para cima. O som continuou, sem quebras, uma respiração longa e sonora. Ele inclinou levemente o arco e tocou a corda vizinha, mais fina. O som subiu de tom, tornando-se mais claro e brilhante, uma nota que cortava o ar com doçura. Ele deixou a nota soar livremente, sentindo a ressonância preencher cada canto do quarto, misturando-se ao som da chuva que batia na janela. A água lá fora e a madeira vibrando aqui dentro criavam um dueto natural, melancólico e pacífico. Ele não usou os dedos da mão esquerda para mudar as notas. Apenas tocou as cordas soltas, uma a uma. A mais grave, profunda como um lamento. As duas do meio, quentes e presentes. A mais aguda, fina e cristalina como um fio de luz. Ele passava o arco com calma, prolongando cada som até o limite da crina, deixando que a madeira do violino fizesse o trabalho de amplificar aquela energia. A poeira branca da resina soltava-se em pequenas nuvens invisíveis a cada passagem do arco, caindo sobre o verniz brilhante. O pequeno violino, depois de décadas de silêncio absoluto, estava cantando novamente. uma voz inteira, limpa e restaurada, ocupando o espaço que lhe era de direito. O último movimento do arco sobre a corda mais aguda foi se tornando cada vez mais leve, até que a crina perdeu o contato com o metal. A nota cristalina não parou imediatamente. Ela continuou a vibrar no ar, sustentada pela ressonância dentro do corpo oco do violino, diminuindo de volume aos poucos, como uma onda que se desfaz lentamente na areia. Elias permaneceu imóvel, o violino ainda preso sob o queixo, o arco suspenso no ar, ouvindo o som sumir até ser completamente engolido pelo murmúrio constante da chuva na janela. Quando o silêncio retornou ao quarto, parecia ter uma qualidade diferente. Não era mais o silêncio pesado e estagnado de um objeto esquecido, mas a quietude de algo que acabou de falar e agora descansa. Elias abaixou os braços devagar. Ele retirou o violino do ombro e o segurou à sua frente. A madeira estava levemente morna onde havia tocado sua pele. Sobre a superfície brilhante e escura, logo abaixo das cordas, uma fina camada branca de resina se havia acumulado, a prova física do som que havia sido criado. Ele pegou a flanela macia e limpou cuidadosamente o pó branco das cordas e da madeira, apagando o rastro da resina com um movimento suave. Depois, afrouxou levemente o parafuso do arco, liberando a tensão da crina para que a vara de madeira pudesse relaxar e não perdesse sua curvatura natural com o tempo. O clique metálico do parafuso girando para trás foi o último som mecânico do trabalho daquela noite. Elias caminhou até a mesa e pousou o arco na tampa do estojo. Em seguida, deitou o pequeno violino no berço de veludo musgo verde. O instrumento encaixou-se perfeitamente. O contraste entre a madeira marrom dourada recém-polida e o tecido escuro criava uma imagem de repouso e dignidade. Ele não abriu a tampa. O estojo permaneceu aberto sobre a mesa, sob o círculo de luz da lamparina, permitindo que o instrumento respirasse o ar do quarto, livre do confinamento. Com o trabalho terminado, Elias se afastou da mesa. Ele caminhou a passos lentos até a janela. O vidro estava frio ao toque quando ele encostou a lateral da mão ali. Lá fora a rua estava vazia, refletindo a luz alaranjada dos postes nas poças d'água que se formavam no asfalto. A chuva continuava a cair, fina e persistente, lavando a noite. Elias ficou ali, parado de pé, olhando para a escuridão molhada. A ponta dos seus dedos ainda guardava uma leve dormência, a memória física da vibração das cordas. O quarto cheirava a óleo cítrico, madeira antiga e chuva. Estava tudo no seu devido lugar. O silêncio, agora, era só paz.